bola. Mente o corpo atola numa poça de carne liquefeita. Que essa alucinação tátil não queria se dizia em que é o acelo. Vírus, morrendo no dia certo dos tempos, minha dormidadíssima cabeça. É a potencialidade que me eleva ao grande Deus e absorve em cada viagem. Minha alma este sombrio personagem do drama panteístico da treva. Anos de estudos, generalizações grandes e ousadas, trazendo minha força desconcentrada na compreensão holística de tudo. Mas a guadilha pura do meu ombro inerme, e minha energia banhava minhas tímias. Já era sabido o ardor das sertes fêmeas, cortando o melanismo na hipotéria. Arimânico, gênio, destrutivo, desconjuntado, minha autônoma alma, esbanqueando dessa unidade de calma que forma coerência do ser vivo. Eu seria tremer com a língua grossa, a abolição do mundo do exercício. Como quem levado para o hospício, aos trambolhões do campo. Perante o dicionário, seu acerto, agregações ambióticas escuras. Como cara, recebendo injúrias, recebendo os custos do desprezo. A essa hora, nas telúricas reservas, o reino mineral americano dormia sob os pés do orgulho humano. E as imagens minúsculas das ervas. E não havia quem quebra, bem entregue. Com os ligamentos lógicos precisos, a liberdade de carinho e isso, a angústia milenária que o persegue. Olhando os escuros labirintos da fértil terra, cor da onda e fresca, a íntima fauna, a biscoita grotesca da família bastarda dos eunucos. Às vezes a realidade subalterna de